Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Jovem Nerd. Aqui é o Antônio Jovem Nerd e eu fui atingido por raios lambda. Aqui é Carlos Voltor. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. Que isso, cara? Você tá com o livrinho Sim, aí? Cara. Ajuda. Deve ser aquelas filosofias de Stan Lee, né? Com grandes poderes, grandes sei lá o quê, cara. Deve ser isso. É minuto de sabedoria do Stan Lee, né, cara? Bom, aqui é o JP, no melhor estilo Marvel, sumo, mas não morro. Olha! Aqui é o Marabadi, o Fanatic. Eu queria dizer o seguinte: todo mundo já teve seu dia de Hulk na vida, principalmente aqueles acometidos de prisão de ventre. Caraca! Que filha da mãe! Descambou pra escatologia rápido, hein, cara? Aqui é a Zagal. A melhor coisa do Hulk é o close nos olhos do Bill Bixby. Porra, é demais aquilo. Muito bem, como devia ser, estamos nessa sexta-feira fazendo mais um Nerdcast especial de quadrinhos, né? Vamos falar de tudo sobre o gigante esmeralda Hulk, o herói monstro da Marvel, cara. Vamos falar da origem dos quadrinhos, vamos falar das fases dele nos quadrinhos, da série de TV, do filme de 2003, um pouquinho do filme agora. Vamos nessa, cobai. T-Bails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos lá para a nossa leitura de e-mails e caneladas, o novo site do Jovem Nerd! É isso aí, caraca, gente. Deu um trabalhão, mas eu consegui. Nasceu o novo Jovem Nerd. É, e beta não significa vocês podem dar opiniões no site. Não é isso. Beta significa, se tiver algum problema, cala a boca. Ai, meu Deus, então, cara, vamos agradeço a vocês aos elogios e realmente ficou muito melhor pra navegar. Que bom que vocês gostaram. E, cara, na boa, eu tenho que agradecer muito, cara, primeiramente a uma pessoa especial. Borbs do Judão, cara, mandei um e-mail, meu querido Oito. Mandei um e-mail pra ele, cara, meses atrás. Cara, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um sistema novo pro Jovem Nerd. O que você sugere, cara? Ele me deu uma aula de WordPress, falou, deu muita dica foderosa pro Jovem Nerd, cara. Sabe, o Judão e o Jovem Nerd são irmãozãos, cara. O Bobs realmente foi, cara, tudo de bom. Foi um mega amigo, cara. E a gente agradece pra caramba toda a atenção que ele deu pra gente e ajudou pra caramba a gente construir o Jovem Nerd e virar o que é. Verdade. Eu falei mal dele no Nerdcast do Chris Dias. Bem. Não, você falou que você não gostava do Twitter dele, só isso. E agradecemos, cara, de joelhos agora ao nosso querido, outra pessoa essencial nesse processo, Alec Duig. Cara, o Alec, esse cara é um monstro, cara. Que pariu, cara, a gente... Sabe, o Alec trabalha na infraestrutura do IG e ele era mega fã já do Jovem Nerd, né? Ele decidiu ser o pai do Jovem Nerd. Ele cuidou de tudo pra gente lá, cara. A gente passou uma saga, viramos 4 noites seguidas juntos, cara, pra resolver problemas que estavam rolando, sabe, de conflitos e caradas. E esse cara sabe tudo e a gente virou irmão, cara. Tipo, sabe, quando vai pra guerra, você e o cara fica teu irmão de sangue. E se ele é o pai do novo Jovem Nerd, significa que você é a mãe, né, cara? Eu falei pra ele, cara, Alec, eu sou sua bitch, cara. Tu faz comigo o que tu quiser, calma e suza. Que pariu. Mas é isso, cara, graças a essas... Assim, muita gente ajudou a gente. Assim, eu não tenho nem uma lista aqui de Oscar pra dizer. Mas agradeço a todos vocês. Muito obrigado, gente. Vocês são fodas bagaralho. Verdade. Excelente. Mais uma vez, Azaghal, estamos no podcast dos outros falando... É verdade. Segunda parte do Radar Pop com o Jovem Nerd. Está no ar lá no Radar Pop, também tem o link aí. E se você quiser saber bastidores sobre a produção do Nerdcast, a gente falou tudo lá, perguntaram pra gente, foi bem maneiro, certo? E por falar no Cris Dias, olha Jovem só, Nerd... que coincidência! Nós, Jovem Nerd e Cris Dias... Estamos fazendo uma promoceta! Exatamente, porque pra quem não sabe, o Cris Dias é dono da Vilago, que é um hosting de site, internet, certo? E ele decidiu, falou, olha, vamos fazer uma promoção juntos. Ele tem hospedagem de site por R$29,90 por mês, coloca o teu site pra morar lá. Por que botar no Cris Dias e não num outro qualquer? Pois é, eu vou te dizer, o Cris Dias, né, ele tem um atendimento personalizado, cara. Ele fala com você, o seu site não é só um IP lá no Cris Dias. É, maneiro. Não, ele fala, olha, cara, aqui eu resolvo o problema de todo mundo, cara. E ele oferece lá por R$29,90 por mês, 500 MB de espaço, 25 GB de transferência por mês, aceita sites em ASP, PHP, tem ferramentas lá para instalação de WordPress direto, sabe? Muito maneiro. E nós temos essa promoção com ele, que é o seguinte, se você quiser levar o seu site para o Cris Dias, para o Vilago... Ou criar um site lá? Se hospedar o seu site lá, você leva uma camisa do Jovem Nerd de presente. Olha que beleza, cara. É verdade, toma aí. Você fala assim, cara, eu quero botar meu site aqui, eu vim porque o Jovem Nerd me indicou. Fechou, ganhou a camisa lá. Pra facilitar a vida, tem um linkzinho que já joga direto você na página. Isso. E é só preencher lá e partir pro abraço. E esse negócio de ser personalizado funciona mesmo, porque se, sei lá, você ligar e o Cris Dias não atender o telefone, o senhor entra no Twitter e inferniza esse desgraçado. É verdade. Blogs famosos, blog do Yabu, o Brainstorm 9, o Bubox, tá tudo hospedado lá, cara. A parada não é pouca merda não, cara. A parada é poderosa, tanto que outro dia teve um mega incêndio e eles quase destruíram a internet mundial. É verdade. A parada é foda, cara. E essa agora precisamos de música. Voltou a Net Store. A camisa Protocolo Blue Hand, Azaghal! Ah, sim, com um diferencial agora, meu velho. É verdade, agora, nós, olha o que nós inventamos. A camisa Protocolo Blue Hand não é exatamente a mesma que tinha antes. Não, ela sofreu um upgrade. Um upgrade é um modelo inverno, Azaghal, de mangas compridas. Ah, que pariu, a gente tá muito chique, cara. E não é só uma camisa de manga comprida normal. É, nós somos estilosos, né, cara? Essa que é a verdade. É verdade. A camisa é como se você estivesse vestindo duas camisas, mas é uma só. É uma revolução na moda mundial. Porra! Ela tem um detalhe preto na gola e nas mangas, né? Você tem uma manga de camisa normal e aí você tem por baixo saindo o tecido preto, como se você estivesse com a camisa preta por baixo. Então vai lá na netstore.com.br e conferir e levar a sua camisa Protocolo Blue Hand. Ficou foda. Ah, e agora temos um e-mail de voz, Azaghal, do nosso querido Alec. Olha só, veja você. Fez questão de mandar pra... né, passar pra galera lá o lado dele da história. Então vamos ouvir aí. Lambda, nerds. Aqui quem fala é o Alexandre Botelho, de São Paulo. Como bem disse o Azaghal, Alec é o codename embutido. É, estou aqui simplesmente para dizer algo para os senhores de muita importância, eu acho, e que se resume a uma conversa que eu tive com o Azaghal. Respeito. Senhores, imaginem, 40 horas de trabalho. Eu disse para o Azaghal e para o Alexandre, nós nos tornamos épicos, porque entregar o site novo do Jovem Nerd foi exatamente uma saga. Eu sou o cara que é responsável pela infraestrutura do site do Jovem Nerd, por tudo que vocês não veem por trás, que é o aparato, assim, é o pano de fundo para que o Jovem Nerd seja o que é hoje, assim, é esse centro magnífico de encontro nerdiano. Em 40 horas, você consegue assistir a saga completa do Star Wars mais ou menos umas 3 vezes. Você consegue assistir o Blade Runner original ou a versão Final Cut umas 20 vezes. Ao invés disso, estávamos lá dedicando a nossa vida pela causa, Jovem Nerd. Sempre que vocês precisarem, a qualquer momento, de qualquer coisa, vocês podem contar comigo. Vocês sabem disso, isso ficou provado que a gente criou um bound, como bem colocou o Alexandre. Então, meu recado pra vocês, galera, é o seguinte. Respeitem esses caras, porque como eu bem coloquei pra eles, é o seguinte. É difícil você encontrar, hoje em dia, pessoas que fazem algo por amor. Eles amam ser nerd, eles são nerd to the bone, assim, até o osso. E é muito difícil encontrar isso hoje. E eu respeito demais isso, porque afora o dinheiro, fora o sucesso que todo mundo busca na internet, de ser conhecido e tudo mais, existe a paixão. Se você não coloca paixão, se você não ama o que você vive, não adianta, você não vai chegar muito longe, amigo. E prova disso é aí, ó, o sucesso do Jovem Nerd, 13 bests nas costas, chupa essa. May the force be with you always, guys. Aquela churrascada vai rolar e é tudo por minha conta. Faço questão de deixar registrado aqui. Vou pagar a churrascada e daqui pra frente é nóis, compadre. Um grande abraço, cara. Eu amo vocês. Continuem com o trabalho que Eru Ilúvatar há de ajudar. Então é isso. Grande abraço pra todo mundo. Time to die. Muito bem. Chega de rasgação de seda. Chega de agradecimentos. Agora nós somos fodas de novo. E vão todos pro inferno, né? Não precisamos de ninguém. Ai, meu Deus. Vamos lá, primeiro e-mail, Frederico Forte, 21 anos, Salvador, Bahia. Vou resumir porque o tempo vai estourar. Sobre Jimi Hendrix, que o Tucano, ele acertou que ele era canhoto, mas ele disse que as cordas não eram invertidas. E não só ele mandou esse e-mail, várias pessoas mandaram. Então, não sei se o Tucano se confundiu com alguém ou ele viu, sei lá, o início cair, qualquer coisa assim. Outra coisa que ele falou é que ele não botou fogo na guitarra em Woodstock. Lá ele tocou a lendária forma do hino dos Estados Unidos, fazendo os barulhos das bombas, metralhadoras, explosões, tudo com a guitarra, né? Muito irado. E ele botou fogo na guitarra mesmo no show de Monterey Pop Festival em 1967. Certo. Ah, outra coisa que esqueci de falar, com muitos e-mails falando, Azaghal, Canelado, o Amazonas fica todo no Brasil. Ah, cara, eu gosto das pessoas com a sua ignorância, elas vêm com tudo achando que finalmente eu vou conseguir, cara. Eu coletei os e-mails, falei, venham a mim, cara, vocês vão tomar uma calça riada bonita. Maluco, o Azaghal tava falando do Rio Amazonas, a gente tá falando de Rio, cara. Tava falando do Rio que leva até as cataratas, eu falei, o Amazonas, o Rio... Não é só no Brasil. Pois então, é. Meus amigos, vocês que perderam seu tempo escrevendo e-mails enormes achando que estavam mandando bem pra caralho, chupa essa canelada de vocês. Ai, meu Deus do céu. Andrea Pietroluongo, é isso? É. Pietroluongo. Lembra dela? Lembra, a gente foi na casa dela, né? Ganhamos o CD da banda dela, de heavy metal, Ocean Soul. Ocean Soul. É, e eu gostei, olha só. Eu sou o cara... O que é mais impressionante. Ela diz assim, dessa vez vocês falaram sobre o meu assunto favorito ever, a ponto dela ter feito uma monografia sobre o assunto, Rock and Roll, no último Nerdcast, número 114. Foi um ótimo programa, como sempre, mas queria apontar algumas caneladas, jovem nerd. Uhum. O nome verdadeiro do Rich Valens, o cara do La Bamba, é Ricardo Valenzuela e não Ricardo Venezuela, como foi dito. Cantaram, louco, cara. Ainda sobre os Beatles, o nome do filme sobre uma galera que vai ao show deles é Febre de Juventude. Olha aí. I Wanna Hold Your Hand, Paul Convenient, de 78. E não Febre de Adolescência, como foi dito. Minha mamora já foi pro caralho. Agora, o Alotone, eu vi ele se fuder, ele se queimar e eu fui deixando, cara. Queimar, até parece. Começou a falar que roqueiro era tudo drogado, destruído. Ah, não é não. Que... Poxa, Alotone, ela diz. Então roqueiro não precisa saber cantar? E o que você me diz de Fred Mercury? Peraí. O que você diz de Robert Plant? O que você diz sobre Paul McCartney? Eu quero dizer uma coisa. Bruce Dickinson, jovem nerd. Eu ainda acrescento aqui Axl Rose e Mike Patton. E sim, eu não falei que roqueiro não sabe cantar. Preste atenção, seus passionais. Eu falei que não precisa saber cantar. Porque estávamos falando de Jimi Hendrix. Se você parar pra pensar, Herbert Viana, aquele maluquinho lá do Sex Pistols. Essa galera sabe cantar? Eu falei, não. Roberto Carlos não sabe cantar. Eu falei assim, olha, o cara não necessariamente precisa saber cantar pra fazer sucesso. O rock aceita. Agora, se esses caras entrassem no American Idol, eles iam tomar um esculacho lá do Simon Cowell. E, cara, isso não ia fazer sentido, né? Porque os caras são rockstars, entendeu? É, cara, não vou te enganar, não. Se o Fred Mercury fosse no American Idol, ele ia tomar um esculacho inacreditável. Tá louco? Por quê? Porque ele ia chegar de colã com peito cabeludo à mostra. De coroa e capa, cara, você tá maluco? maluco, cara. Freddie Mercury engole qualquer American Idol no café da manhã, compadre. É, ele é um monstro, puta que pariu. Aí, poxa, Alotone 2. Então, um físico nuclear não pode virar roqueiro? E o que você me diz de um cara que tem mestrado em história, é piloto de voos comerciais, é esgrimista profissional e agora também é diretor de cinema? Ela está falando, Jovem Nerd, do nosso querido Franjão Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, então, e uma das bandas mais famosas do mundo. E isso é porque eu falei que você acha do rock a melhor profissão do mundo, porque o Bruce Dickinson pode ser todas essas coisas e ainda fazer a merda que ele quiser, que ele é o Bruce Dickinson, entendeu? Agora eles mandaram outros e-mails falando que o Brian May tem PhD em biologia molecular e outros não sei o que. Assim, mandaram uns 5 ou 6 roqueiros que são fodas realmente, né, em campos acadêmicos. Isso se encaixa no que eu falei, né, que são as exceções à regra. Não, cara, exceções são poucas. Tem bastante roqueiro, cara, inteligente. Cara, preste atenção. Cara. Você quer mesmo fazer a lista de roqueiro vagabundo e botar do lado dessa? Ah, cara, se você for fazer lista de nerd vagabundo comprado que fizeram bem, você que pariu. Ai, e a imagem do nerd é o cara que se dá bem, bom, estudioso, não sei o que lá. Mas tu olhar, tem uma porrada de melecão aí. É verdade. Morando no porão da mãe. Eu vou então, te dizer, né, que é verdade também. Eu também acho que é verdade. Salvador Camino falando sobre algo que várias pessoas também mandaram. Só que eu escolhi o e-mail dele, sei lá por quê. Só como curiosidade, existe uma teoria que o Kiss copiou o grupo Secos e Molhados, aquela história, chega, né, das figuras, o quê? Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Que era do... Foda-se quem fala, foda-se o Ney Mato Grosso, foda-se todo mundo, cara. Eu não aceito, nessa existência agora, que me falem que o Kiss copiou os Secos e Molhados, cara. Não admito uma porra dessas. Você não quer que eu conte toda a história, não? Não quero saber dessa porra, cara. Você tá brincando comigo? Tá bom, então. Onde estão os Secos e Molhados hoje? Ai, meu Deus, pois é. Ah, foram eles que inventaram de pintar a cara. Vamos apresentar pra eles os palhaços, então. Muito bom, muito bom. Tá bom. Arthur Peron, 17 anos. Nova Esperança, Paraná. Isso aqui eu achei interessantíssimo, cara. Vocês perceberam que o Mauro Abad fala progressivo? Ai, cara. Por favor, toca aí, toca aí. Wesley do progressivo. Vai lá, vai lá. E aí você pega músicas de Led Zeppelin que também tensionam com o rock progressivo. É uma música feita no estilo, né, rock progressivo. Apesar da banda não ser um rock progressivo, ele não consegue falar progressivo, diz o nosso amigo Arthur. O Mauro Abad sabe que se escreve progressivo, né? Ele é um jornalista, sabe escrever, só que é um vício de linguagem maldito. Entrou pra turma do Faustão, que fala garela, cara. O Faustão não fala galera, ele fala garela. Ela é um... Olha só, todo mundo tem um vício de linguagem qualquer, né, cara? Tem que perdoar. Tá bom, a gente vai apontar um dos outros. Muito bem, JP está de volta. Olha aí, rapaz, que bonito isso. Tá vendo, senhor? Todos aqui são leitores de Hulk, menos Azaghal, óbvio. Azaghal, você não colecionava Hulk, não? Eu só li X-Men. Nem na fase cinza? Nem naquela fase. Nada, né? Essas fases idiotas, então. Fases não tava nem idiota. Aí, cara. Agora ele vai ser vermelho, né? Que agora a nova história, né? Vai ficar vermelho. Bronzeamento artificial, não? Dormiu na praia. Pô, eu já dormi na praia, cara. É um momento. Tu acorda gritando e enlouquecido, né, cara? É o Hulk. E vermelho só de um lado, né, cara? Porque o outro... Exato. As costas do Hulk é verde, então. Hulk, criação de nosso Stan Lee, parceria com Jack Kirby, mais uma daquelas, 1962, esse início da década de 60 que explodiu a cabeça do Stan Lee com milhões de heróis pra tudo quanto é lado. Tava dando dinheiro, né, cara? Os caras falavam, vai, inventa aí. Ele tomava muita droga na época? porra, devia. Anos 60, né, porra? É, só quem tomava muito ácido, tomava muita parada, era capaz de vir com tanta maluquice de uma vez só, né, cara? Pô, mas o Hulk, cara, é um personagem, assim, a concepção do personagem é interessante. Se você abstrair o fato que ele não morreu, levando uma dose cavalar de radiação, o personagem é muito maneiro, porque ele não é forte, ponto final, indestrutível, né? É. Na verdade, ele vai ficando forte conforme vai ter uma descarga de adrenalina, né? Assim, tal. Ué, quanto isso mais nervoso, mais forte ele fica. Então, o poder do Hulk é um poder muscular, né? Assim mesmo, né? Não é super-homem que é forte porque é, sabe, só amarelo. Na verdade, o poder do Hulk é uma patologia, né, cara? A parada é uma doença. É uma doença, exato. Porque ele perde controle, né? É que nem um cara com personalidade dupla. O Hulk é uma inspiração do Médico Monstro, o Dr. Jack e o Mr. Hyde. Ele diz muito bem isso numa entrevista que eu assisti dele, que ele fala o seguinte: eu tinha vontade de criar esse monstro. Só que fosse só o cara monstro e o cara vira monstro, não ficaria uma coisa meio cansativa. Ah, ele vira um monstro, tá porrada e acabou. Então ele começou a dar o traço da personalidade do Jack e Hyde pra ele poder brincar com o personagem dramaturgicamente. Porque o interessante do Jack e Hyde são as personalidades. E não o Jack ser um médico normal e o Hyde ter a força, né? É, exatamente. Foi a forma dele criar um monstro herói que ele queria, né? Ele queria, se eu tivesse um monstro que fosse um herói, né? Então ele uniu todas essas coisas. Foi uma boa criação, ninguém processou ele nem nada, foi ótimo. O Hulk passou, né? Ele é um irmãozão do Dr. Jack. Eu tenho aquele catálogo da Marvel, que é a enciclopédia da Marvel, que vem com tudo, contando, e aí fala que poderes e armas do Hulk é a força sobre-humana, a resistência, a velocidade e o fator cura. Só que você vai na inteligência dele, tem 7 qualificações, que é de 1 a 7. A 1 é lento incapaz, a segunda normal, o terceiro letrado, 4 superdotado, 5 gênio, 6 supergênio, 7 onisciente. Cara, ele tá, incrível que pareça, como supergênio, meu amigo, número 6. Porra, 6? Mas é porque ele era um cientista. Ele tá se referindo a meio isso. Que um cientista. Mas ele tá dizendo que era um cientista. Mas ele tá dizendo que era um cientista um nível abaixo de onisciente, rapaz. Mas olha só, cara. Ele deve ser mesmo. Mas sabe qual é a parada? É que ele é muito estabarado, sabe qual é? Quando ele tá com o Hulk. Ele vai pegar no frasco, explode tudo. Sabe qual é? Vai acender uma saída que explode o laboratório, né, cara? Esse que é o problema. Vai digitar e arrebenta a parada toda, sabe? Mas se você ver, 90% dos super-heróis são esses, porque, porra, todo acidente acontecia com eles, então eles eram desabanados, desastrados. Então, isso foi pré-X-Men, né, que é a época que todo herói, super-herói, né, tinha que ter alguma origem, algum evento pra ele ter superpoderes, né? Homem-Aranha, exato, época radioativa, o evento dos raios cósmicos do quarteto. E a radiação gama. A radiação gama da explosão com... E é interessante, os anos 60, você tava falando aí, né? Por causa da era nuclear, né? Exato. Os anos 60 foi o maior boom, né? Pois é. De bombas, de radiações e guerra atômica, você tem entre Estados Unidos e União Soviética. Então tudo era uma radiação, né, bicho? Será que o Indiana Jones vai virar algum tipo de herói, cara? Pode ser, né, cara? É, cara, o Vingador Atômico, alguma coisa assim? Você vê que até o Homem-Aranha, cara, a aranha era radioativa, né? O Doutor Robert Bruce Banner, olha aí o nome completo. Eu prefiro David Bruce Banner. A gente vai chegar lá. Ele criou a bomba gama, né? Que sabe, sei lá, Deus o que é. Uma bomba radioativa verde. Ela é basicamente a mesma coisa que a bomba atômica. Ela só muda que o componente radioativo dela é gama. E que numa... É a mesma coisa que a bomba atômica, só que em vez de matar os inimigos, transforma em gigantes verdes. Né, exatamente. Isso que eu ia falar. Botaram uma dose de anilina verde dentro do tubinho, né? Que cientista de merda, né, que é o Dr. Banner, né? Ele criou uma bomba que transforma todos os inimigos em monstros gigantes furiosos, né? Como é que é? Foi ter um teste e aí ele viu o Rick Jones perdido no deserto, era isso? Isso aí. O Rick Jones, pra quem não sabe, é o personagem secundário mais maneiro da Marvel. Ele aparece em tudo que é lugar. Ele morreu de AIDS, não morreu de AIDS? Que? Não? Tá maluco? Acho que não. Última... Um amigo dele morreu de AIDS. Isso. Teve um amigo do Rick Jones nas histórias, que foi o primeiro personagem de quadrinhos a morrer de AIDS na história. Sei lá, teve uma parada dessa. Teve uma época que ele virou amigo do Capitão América, não foi? É, que ele virou o sidekick do Capitão América, ele foi mascote dos Vingadores. E depois ele... Substituindo o Buck Barnes, então, no caso. É, que o Buck era nos anos, no, nos anos 40, na época que o Capitão América tava na Segunda Guerra. Depois, quando ele reaparece nos anos 90, em algum momento o Rick Jones se torna sidekick dele também. E depois ele acabou virando o Capitão Marvel, né? A segunda versão. Não foi? É o nome? Capitão Marvel? Capitão Marvel é aquele Shazam, não é? Não, tem o Capitão Marvel também na Marvel também. Tem o Capitão Marvel da Marvel que morreu de câncer. Isso. Ah, esse morreu mesmo, né? Voltaram com ele? Não, não, não, não com ele. O cara morreu. O Rick Jones, ele trocava de lugar com o ser superpoderoso, entendeu? Então o Capitão Marvel Mega Power ficava lá no harém, na universo dele. E aí ele vinha pro corpo do Rick Jones, se transformava e o Rick Jones ia pro harém. E eles foi uma série muito engraçada que... E aí ficava um conversando com o outro, sabe? Aquela cara voando do lado, sabe? Nossa. E aí... Mas era feito de zoação. Essa não era quadrinho sério, sabe? Era pra ser zoado mesmo. Era pra ser engraçado o Rick Jones lá falando merda na outra dimensão com o Capitão Marvel e tal. Eu acho que era Capitão Marvel, hein? Olha a canelada aí. É Mar apóstrofo Pel, com dois L's. Isso. Essa foi a última vez que eu ouvi falar do Rick Jones. Depois disso eu não vi mais, não. Ah, e aí tava ele no deserto passeando com o Indiana Jones. E aí? Ele falou o quê? Vamos passear no deserto ou será que ele foi jogar no cassino, levou uma coça e largaram ele no meio do deserto? É uma impossibilidade também. Né? É possível. Ele tava de violão nas costas e tudo, né? É, cara, eu ia falar que ele tava tocando gaita, mas era violão, né? Violão, tô falando, o jovem tá rindo, mas é verdade. É sério, olha. É verdade, mas eu tava imaginando até que era gaita, tava visualizando ele com uma gaita na mão. Ai, ai. O que seria mais bizarro ainda, né, cara? Seria melhor se fosse o Charles Bronson tocando gaita no meio do deserto. Fogo! Puta que pariu. E aí o doutor Banner foi lá salvar o cara. Sai daí, sai daí! Em vez de mandar um segurança qualquer, foi ele mesmo. E aí... Cancelar o teste, né? Eu tô lá no meu laboratório. Vamos lá, prepara tudo. Centenas de militares, equipes. Meu Deus, um garoto no meio do teste. Eu sou chefe do programa. Saio correndo da minha sala lá fechadinha, protegida. Exato. E vou lá no meio da explosão. Pronto. E nem mando os caras pararem a contagem. Isso nunca aconteceria, né, cara? Primeiro que esses experimentos de bomba não são chefiados por um doutorzinho de merda do caralho, né? Um militar. Não, ele criou a bomba. Aquelas plaquinhas. Tá, mas ele testou sozinho? Ah, eu vou fazer uma mega bomba aqui, explodir no deserto e ver o que acontece. Foi assim, né, cara? Ele falou, olha, militares, eu tenho uma bomba foda, alguma coisa. Eu não sei o que acontece quando ela explode, mas deve ser um negócio interessante se ver. O mais engraçado é que ele empurra o Rick num buraco e a radiação não vai no buraco, o cara caiu, cara, vai só no meio. Cara, segue linha reta, o raio gama tem essa propriedade. Esse é um grande problema do raio gama, né, cara? Essa bomba gama, além de transformar todos os inimigos em monstros furiosos, ele não ia pegar quem tá no metrô ou no cima do prédio. Essas paradas de história de quadrinho é muito escrota, né, cara? Porque isso não ia acontecer. O cara ia gritar, meu Deus, um garoto! O general que ia estar lá, foda. Foi mais ou menos isso. Isso é verdade. Morreu pra salvar o garoto e o general. Foda-se. Exatamente. O Hulk tem a história legal, trivia Hulk aqui, que, né, dele ser verde não foi uma coisa, foi uma coisa por acaso, né, mais ou menos. É isso aí. Acidental. O editor-chefe da Marvel falou pro Stan Lee, olha, eu quero que esse monstro não tenha nenhuma cor que remeta alguma etnia, sabe? Não quero que ele seja preto, não quero que ele seja vermelho, ou amarelo, né, qualquer coisa. E aí o Stan Lee também vai ser cinza, né, vamos fazer o Hulk cinza. E aí quando eles editaram a primeira revista, o Incrível. Se ele fosse Hulk azul, ia ser escroto, né? Pô, cara. Ninguém ia respeitar, cara. Então, o que aconteceu? Teve uma merda lá na impressão com o cinza. E aí, o resultado final das revistas foram variados. Teve vários tons de cinza em várias revistas e até verde, sabe? Saiu até verde, não sei porquê, cara. O que aconteceu aí na prensa? Aí o cara falou, olha só essa gama de cores, o que a gente faz? E o Stan Lee acabou falando, gostei do verde, então passa a ser verde. Então, a partir da número 2, o Hulk foi impresso já todo em verde em todas as revistas. Né? Muito maneiro isso. Na número 1, o Hulk é multicolor. É multicolor. Porque dependendo da revista que você pegasse, ele tava cinza, claro, cinza escuro, verde. Caralho, teve valeu uma nota essas porra, revistas, hein, cara. Eu tava pensando nisso, né, cara? O cara tá lendo. Porra, Hulk Magenta 123. E ainda teve outro detalhe. No começo, não era a Fúria que libertava o Hulk. Era a noite. Ah, era? A noite? De noite. Sério? Não, era a noite. Olha só, na parada meio... Era o Hulk lobisomem. Era o Hulk lobisomem. E criatividade zero, né, cara? Porque ele se transformava à noite e de manhã cedo já tinha virado o cara já, entendeu? Normal. Caraca, era a vida de um travesti, né, cara? Aí isso durou pouca coisa, foi logo no começo. Logo depois eles já passaram pro negócio da raiva, da fúria. Uhum. Você sabe que foi a discussão entre o Kirby e o Stan Lee, você sabia, né? Ah, é? E aí os dois chegaram no consenso, ah, vamos botar ele então com raiva, sei lá o quê. Porque um queria fazer de noite, outro queria fazer sei lá o quê. E aí o herói fica limitadíssimo, né, cara? Porra, que merda, né, cara? Só posso agir à noite. Eu tenho uma pergunta a respeito da transformação. Quando ele tá lá e fala, Johnny, não! Empurra o cara no buraco e aí toma os raios. Ele se transforma na hora em Hulk? Acho que não. Aí levam ele pro hospital, põe ele na cama, sei lá o quê, aquela história toda. Depois que ele vira o Hulk. E à noite ele Ah, olha aí a parada da noite. A revista do Incrível Hulk, cara, você pode ser, pô, foi um sucesso e tal. Não. Na sexta edição, cara, acabou. Foi cancelado o título Incrível Hulk. E eles destacaram ele como coadjuvante na revista do Quarteto Fantástico. Que depois foi virar membro fundador dos Vingadores. Olha só, veja você, cara. E aí ele ficou dois números como herói e depois virou o antagonista, virou o vilão da história e tal. E depois parou de aparecer nos Vingadores. Não sei se você sabe, ele foi lançado no Brasil em 66, naquela revista Super-Heróis da Shell posto de gasolina mesmo. Olha, ela era dada gratuitamente no posto de gasolina. O pai abasteceu o carro. E aí eles davam uma revista daí, feita pela Ebal na época, 66, em que foram feitas duas revistinhas. Uma tinha o Capitão América e o Homem de Ferro, e a outra tinha o Hulk e o Namor. E você lembra disso, cara? Você recebeu essa revistinha em 66, bicho? Não, eu vi essa revistinha em 69, porque foi meu tio que me deu. Ela velhusca. E eu tenho ela guardada até hoje, bicho. Olha! Uma grande... Marabade do tempo do repórter Esso. Isso mesmo. E aí, esse ano, pra quem é colecionador e gosta, deve ter tido a oportunidade, que eles relançaram no mesmo formato que foi feito na época, da Shell, em preto e branco, e relançaram igualzinho para as pessoas poderem comprar essa versão nova. Eu até comprei essa versão nova também, e também tem essa antiga, porque a antiga minha tá bem esculhambada, né? Já tá meio rasgada, meio ferrada, mas eu comprei essa novinha também. O Abominável é o vilão agora do filme, um dos mais clássicos. Ele é o anti-Hulk, né? Ele, como todo herói, tem que ser essa parte negativa, né? O seu opositor perfeito. O que, que é o Abominável nos quadrinhos? O Abominável, ele era um militar da KGB, Emil Blonsky, que eles tentaram também, com radiação gama, copiar o que aconteceu com o Hulk. Ou seja, eles pensaram, aqueles americanos malandros criaram um bichão verde, a gente tem que ter aqui o nosso bichão verde também. Cara, na verdade, o russo era pra ser vermelho, né, cara? É verdade. E o Abominável, ele era inteligente. Ele não se transformava com raiva. Ele se transformou e ficou naquela forma pra sempre. Ele ficou muito mais forte e poderoso que o Hulk, né? Só que ficou preso na forma de monstro. Ele não é muito mais forte que o Hulk. Ele tem tanta força quanto o Hulk. Ah, tá. Porque o Hulk diz que é o personagem mais forte da Marvel, né? O Hulk hoje pode ser considerado quase imortal. Tipo, ele já resistiu aí a até uma explosão de uma supernova. Porra! Caraca, cara, se você resiste a uma explosão de uma supernova, não tem mais nada, limites, cara. Ele não tem limite, cara. Mas você esqueceu de dizer uma coisa, o Carlos. O Emil Blonsky, ele era um espião russo que foi roubar esses planos e acaba sendo exposto pelos raios gama. Você sabe disso. Então não foi uma tentativa de recriar. Não foi uma tentativa de nada. Eu tô só esperando. Cara, o Caquinho, eu vou te falar, porra, cara. Quem chamou esse cara? Esse Abominável, ele não vai morar no pântano. Isso aí é o The Man Thing, né? O monstro do pântano. Porra! Olha isso! Estão confundindo os dois, cara. Que maluco. E ele fica com uma raiva impressionante do Hulk, porque ele é como sempre, toda vez que dá uma merda com o cara tem que culpar alguém, né? Aí ele culpa o Banner, ele culpa o Hulk. Ah, você foi o culpado a ficar nessa merda aqui. Ele se esqueceu que ele foi lá roubar primeiro o troço e se deu mal. Mas não, aí ele culpa o Hulk, então ele quer massacrar o Hulk de porrada, a verdade é essa. Cara, mas olha, pensando aqui, cara, que ele foi exposto aos raios gama, né? E aí ficou um... se fudeu pra caralho. Isso. Se fudeu mais do que o Banner, né, no caso. Isso. O que, que será que tem de diferente no... Será que ele tava mascando algum chiclete na hora? Né, cara? Um babalu verde, né, cara? É verdade. Alguma coisa ali deu o Banner a parada, sabe? É verdade. Ela tomou algum tipo de antidepressivo, era, qualquer porra assim, cara. Tava com Red Bull, né, cara? Exatamente, cara. E o mais engraçado é que aí ele toma um ódio da, mais ainda do Banner, porque ele perde a mulher dele, né? Ele fica aquele monstro. Mas isso é o padrão, né? Ele perde a mulher dele. Porque o Banner continua tendo o amor da Betty Ross, né? Ah. A Betty Ross continua amando o Banner. E ele perdeu a mulher. Aí ele faz de tudo pra matar a Betty e ele acaba matando ela. Depois, revistas e anos depois, ele mata ela envenenando ela com raios gama, entendeu? Envenenando ela? É. Cara, podia dar um telefone na orelha da mulher, né? Que podia matar. Não. Ele envenena a mulher. E outra coisa, né, cara? 40 anos já tava bom de ficar perdoado o Hulk, né, cara? 40 anos tá bom de perdoar alguém. Sabe o que ele podia procurar? Ele podia procurar a Alicia Masters, que essa topa qualquer porra, né, cara? Só o Carlos entendeu, cara. É, você vê, né, cara? Esses caras, eles ficam amargurando pra caralho, né? 40 anos ali, negócio. Ninguém amargura todo tempo, cara. Ninguém fica a vida inteira amargurando. O cara teria se convertido pra alguma religião ou feito um treinamento. Ninguém, cara, fica 40 anos com puta de vingança, cara. E o mais engraçado é que aí o Blonsky, ele pensou assim, porra, agora que eu matei a mulher dele... Eu ferrei ele. Não, o Banner perdoou ele. Aí o cara ficou mais louco ainda. Caraca, o cara me perdoou. Fiz uma merda. Matei a mulher do cara, que o cara mais ama. E mesmo assim, esse filho da puta me perdoou. Então, quer dizer, ele se sentiu mais derrotado, mais humilhado ainda. Tipo assim, uhum. O cara teve um coração foda de perdoar o cara nessa atitude, pra tu ver. Excelente. Então, o Abominável só se fode o tempo todo, viu? Marabá tocou num negócio importante aqui que a gente tem que tratar sobre o Hulk. Uhum. A Betty Ross, cara. Uhum. Alguma coisa acontece ali, né? Por quê? Por quê, meu irmão? Ross, foi durante uma fase em que o Hulk ficou permanentemente na forma do Hulk. Porra, meu irmão! Com a inteligência do bando. Aquela fase... Olha o tronco! Exatamente, se discute bastante nessa fase o que que rolava dos dois, porque os dois estavam juntos. Não, era mas... só mão dada, será? Só, porra, não dá, cara. É só mão dada porque... Foi a época que o Hulk teve mais nervoso, né, cara? Peraí. Você tá alegando uma coisa sem ter também, porra, total informação. Você, por acaso, já frequentou o mesmo mictório com o Hulk, não? Cara, sabe, de repente, pô, sacou ali um shortinho e, pô, deu merda, né? É, dizem que os caras que são muito fortes têm um pequeno, né, cara? Que e, é isso, Marabá? É, falam isso, até os médicos falam isso, né? Estão tomando esses anabolizantes, vê o caso do Stallone aí que teve que botar não, mas prótese. O Hulk não toma anabolizante, cara. É, tudo natural, né? Sei lá. Essa que é a parada. Agora, na revista em quadrinho, isso eu me lembro bem, porque eu adoro esses detalhes sórdidos, né? Na revista em quadrinho, o que acontecia era o seguinte, Banner normal, tipo assim, já era Hulk, mas ele tava normal como homem. Quando ele começava a dar uns pegas na Beth, o coração dele começava provavelmente disparar. A adrenalina sobe quando você tá com uma mulher que você ama. Olha. Você já começa a preparar as preliminares. Aí ele sempre olha, parava. Mas é sério, nos quadrinhos era assim. Ele sempre parava nas preliminares, pois ele falava assim, eu não posso ter esse nível de coisa. Aí parava, aí virava outro cara. Não sei se era um recurso pra não ter sexo na revista em quadrinho pra criança, mas sempre que tá começando a beijar, falava que ia parar. Mas imagina o cara empolgadado. Lá no meio do rally rola, se transforma e a mulher explode. Não, detalhe, tanto que essa versão dos quadrinhos é usada no filme novo também, aparece isso no filme novo. E ele dizia como é que ele conseguia isso, cara? Você começava a pensar nas dívidas, como é que ele fazia? acalmar de novo. Agora você vê, esse negócio aí levantaram. O João Paulo levantou a hipótese do Hulk ser mal dotado, né? Assim. Não, eu não quero. Seria? Não quero, pô, difamar o rapaz, mas a gente sabe, né? Mas se você parar pra pensar, olha só, rasga tudo, menos a parte pélvica da calça. Assim. Ah, verdade! Explicou, tá aí, é isso aí. Você sabe qual é a explicação pra isso? A explicação, essa eu acho interessante, que ninguém começa a inventar explicação, porque no começo dos anos 60 o Stanley não explicava nada, era assim, acabou e beleza. Uhum. Mas aí depois viu os caras nos anos 80 tentando explicar. Depois que o Banner se transformou a primeira vez, rasgou a calça, rasgou tudo, ele ficou nu. Aí, pelo constrangimento, ele começou a comprar calças de tamanho maior do que ele usava. Ah, lógico. Tipo, calça, se ele vestia parede... É. Aí não dá que nem um palhaço com suspensão e calça gigante, cara. Não, tipo assim, a calça era pequena, mas em cima era aquelas calças de elástico. Então o cara ia crescendo, o elástico ia crescendo e o elástico suportava o troço. Eu tô imaginando. Então, esse cara não ficou rico porque não quis, cara. Puta que pariu. Ai, cintura, né, cara? Mas e no gancho? No gancho não. Mas você não usava um moletom. Vamos falar rapidinho das outras fases. O Hulk cinza, o senhor tirateima. Mas, cara, esse é uma idiotice do cara. Mas é uma idiotice, verdade, cara. Cinza, não tá vendendo e aí você vai mudar a cor. Mas é isso que acontece, cara. Os caras chegam, mudam o uniforme, mudam a cor. É porque enjoa mesmo tipo de história sempre. Os caras fazem uma mudança. Ah, posso fazer um protesto então aqui agora rápido? Vai. Eu não concordo com isso, cara. Porque... Tu acha que o Hulk voltou às origens? E... Não, eu acho uma merda. Eu tipo assim, eu me recuso a falar de Hulk cinza, tirateima, essas porra toda. Por quê? Vão falar sem mim, vou ficar só escutando, porque eu sou aquele velho chato que gosta daquela coisa antiga, da maneira que foi criada. Mas aí, Carlos, eu fala aí do seu direto. Como é que foi essa fase? Teve uma fase do Hulk, né, que ele, não sei, não lembro o que foi exatamente o que aconteceu, que ele se torna de forma perro de o Carlos tá inventando! Tem alguém que falar isso? Ele tá inventando de novo, cara! Por que que ele voltou a ficar cinza, eu não lembro. Eu sei que ele reaparece em Las Vegas, né? Cinza. Como guarda-costas, como um balsa. Arruma um emprego num cassino, exatamente como segurança do cassino. Leão de chácara. Leão de chácara. E ele só aparecia às noites, ele só se transformava de noite. Olha aí. Volta às origens, aquela palhaçada toda. É, exatamente. Mas aí achei a explicação do Hulk cinza, é bizarra. É, o Hulk cinza ele foi gerado por um trauma no processo que eles utilizaram para tentar separar e unir o Hulk, o Bruce Banner do Hulk, que eles estavam tentando separar as duas mentes. Uhum. Né, desprender da personalidade do Hulk. E nessa bagunça toda, o Hulk cinza é uma manifestação do Banner adolescente reprimido. Que valeu, parabéns. Que merda, viu? Tem uma parte interessante do Hulk, acho que foi nesse Supremos, nessa releitura que fizeram agora, né? É. Que, na verdade, o Bruce Banner, ele é um esquizofrênico do caralho. Exato, né? Muito bom. Né, então o Hulk, na verdade, é uma das... dezenas de personalidades que ele tem, sabe? Ah, muito bom. E é o que acontece logo depois. Tipo, a Beth perde o bebê, que ela tava grávida, ela perde o bebê, foge pra um convento, e uma hora, quando o Bruce Banner tava sendo atacado, já enfurecido, puto de tudo, a pele dele se rasga, volta a aparecer o Hulk verde racional, e passam a ter dois Hulks nele. Então, quando ele se enfurece, aparece o verde. E quando anoitece, aparece o cinza. E o cinza... Aí você vê que idiotice. O cara teve uma boa ideia. Múltiplas personalidades pro Hulk. Excelente, cara. É uma parada do mundo real, esquizofrenia, misturado com o poder do cara. Maneiríssimo. Mas não, rasga a pele. É um lobisomem mesmo, cara, Hulk. Cinza é um lobisomem. Então, mas o Hulk cinza era inteligente. Ele tinha a mente do Dr. Banner. É, ele era inteligente. Ele era o Dr. Banner, só que monstro. Não era o Dr. Banner, era uma das personalidades dele. Era o adolescente reprimido dentro do Dr. Banner. Era uma personalidade adolescente do Banner. Ah, entendi. Logo depois disso, teve uma fase que foi a do Peter David. Pô, essa que é exatamente ele se aprofundando nessa coisa da personalidade, da psique do Hulk. Ele deixa de aparecer tanto o Hulk fora da mente do Banner e passa a ter mais uma briga interna, que é ele brigando com as personalidades dele. Aliás, uma das fases mais elogiadas do Hulk é a fase Peter David, todo mundo fala, o cara era mega escritor de quadrinhos, sabia tratar muito bem os personagens. Foi justamente, né, quando ele começou a trabalhar essa parte. É, que até aparece aquele o médico que começa a tratar dele, que é o Samson. O cara de cabelo verde, né? Mas qual é? O cara é psicólogo do Hulk, é isso? era um psiquiatra. Ele também teve exposição ao raio gama, por isso que ele tem o cabelo verde. Aí ele não, cara, como assim ele teve? Ele foi bater uma chapa e tava vazando? Como é que é? Não mata essa merda de raio gama. O Simpson, ele apareceu o seguinte, ele apareceu que ele foi procurar o General Ross, que é o pai da Betty Ross, que persegue o Hulk loucamente em todos os quadrinhos e filmes e tudo. E aí ele vai, ele oferece ao Ross o seguinte plano meio idiota, né? O plano dele é extrair a radiação gama do Bruce Banner, entendeu? No momento que ele se transformasse, ele estivesse se transformando, extrair essa radiação dele. E aí, com isso, o Hulk não existia mais, entendeu? Foi isso que foi o plano dele. E aí? O procedimento foi até um sucesso. Na época, deu, conseguiu fazer essa merda. Mas aí a curiosidade científica, como sempre, fez o Simpson se expor à porra da radiação gama, entendeu? Aí se transformou num cara musculoso, gigante, de cabelo verde, entendeu? Dotado de capacidade física, igual do Hulk, entendeu? Diferente do Hulk, ele preservou a inteligência, a personalidade dele, a cara dele, ficou meio tudo igual. Ele não ficou verde, ele ficou branco, só o cabelo que é verde. Que babaquice, né, cara? Eu acho, cara. E o cara é Samson, tipo Sansão. Doutor Leonardo Sansão, não aguento, cara. É demais minha cabeça, cara. Ai, ai. Antes fosse o Doutor Jesse Valadão, né, cara? Porque, ó, é por isso que eu odeio essas fases. Eu vou ser bem sincero, eu não leio essas fases, bicho. Eu não leio. Mas são 45 anos de nego escrevendo sobre um bicho, cara, que fala, pô, Hulk esmaga, cara. Parabéns, cara, em criarem fases, criarem, pô, tem ideias pra isso tudo, cara. Porque é muito pouca coisa pra você levar durante esse tempo todo, né, cara? É verdade. Eu vou me chamar de chato. Vou falar uma fase dele muito doida que eu achei bacana. Foi quando ele tava no auge da loucura dele, do auge do descontrole, e o Doutor Estranho, vendo o Hulk como uma ameaça à humanidade, joga o Hulk numa outra dimensão, chamada Encruzilhada, que ele ficava estilo Caverna do Dragão tentando voltar pra casa, uhum, pegando os diversos caminhos, assim, e cada caminho levava pra uma coisa mais louca do que o outro. Foi uma fase muito doida, mas eu achei que as histórias eram bem bacanas. Agora, rapaz, vamos para a década de 80, vamos sair das páginas dos quadrinhos e vamos para David Bruce Banner. Mas foi em 78 que começou o seriado? Então volta tudo. Vamos para a final da década de 70. É verdade. Vamos para David Bruce Banner na série Hulk, rapaz. Temos aí Bill Bixby e Lou Ferrigno imortalizando a figura do Gigante Esmeralda, cara. Que dupla. Que dupla. Falou tudo, Adagão, cara. Que mega dupla da televisão. Eu vou te falar. Essa série, eu acho que ela foi a parada que mais divulgou, sabe? Foi, com certeza. Botou na mente das pessoas o Hulk, cara. Foi, com certeza. Claro. O Hulk no conhecimento popular só existe por causa dessa série. O Homem de Ferro, famosão nos quadrinhos, mas chegou aí muita gente do público geral não conhecia, nunca tinha ouvido falar e tal. O Hulk não, graças à série, todo mundo conhece, pô. Sabe quem é o Hulk? Cara, pra mim, durante décadas, não tantas, né, mas durante muitos anos, eu só vim saber que o Hulk chamava Bruce... há pouco tempo, cara. Pra mim era David Banner, sempre foi. Que eles mudaram na série, não sei porquê, né, cara? Porque eles achavam que Bruce era mais gay. Que isso? Que isso, cara? Sério? É? Ah, o fala isso pro Bruce Dickinson. Aliás, o Hulk entrou tanto no conhecimento popular que, olha, a minha cabeça explodiu. Eu estava pensando, a expressão ficar verde de raiva é muito mais nerd do que eu achava, cara. Ah, é. E acho que é a expressão popular nerd brasileira, né, cara? Exato, né, cara? Graças ao seriado e aos Trapalhões, né? Trapalhões é ótimo. Trapalhões fundiram pra caramba os super-heróis no Brasil, cara. Tá falando o quê? O melhor fantasma que existe é o Mussum, cara. Aquele popozão gigante. Sem dúvida. Cara, é muito bom. A série, apesar de tosca, cara, ela entrou pra história, cara. Ela tem a sua identidade, né? É tosca. Porra, cara! É engraçado, é risível, né, cara? Você olha Outro dia passou aí um dos filmes, a gente vai comentar daqui a pouco. Não, mas olha, vocês entendem. É tosca porque não tinha os recursos que hoje em dia tem de computação e tudo mais. Não se podia se gastar o dinheiro que se gasta hoje em dia para fazer um seriado. Então, elas davam mais valorização à história, à trama. E eu acho que a trama era maravilhosa. Não, cara, não era, não. Eu acho a trama maravilhosa, porque é a parte psicológica do personagem. Sim, isso que era um homem perseguido, era um homem deprimido, não tinha mais pra onde ir, tanto que aquela música, né, chamava The Lonely Man Theme, né, o tema do homem solitário. Cara, para, todo mundo um minuto de silêncio pra gente tocar o tema do homem solitário. Essa música é demais, cara. Cara, é muito triste. Cara, quantas vezes eu já não fui andando embora sozinho, né? E não cantei essa musiquinha? Tá qual é? Joga uma jaqueta pra trás assim e vai. Com mochilinha nas costas, né? Então, quer dizer, se você vê por esse lado, era uma série muito triste, porque a gente quando queria só ficava pensando, o cara vai ser ficava todo torcendo pra hora que o Lu Ferrino fosse aparecer de Hulk pra dar uma. Porque o filme passava a história inteira e se transformava duas vezes rapidamente e saia correndo igual um louco, né, cara? Ele aparecia, dava dois berros e saia correndo. Então, quer dizer, a gente fala, pô, fica que merda, o Hulk não faz nada, pô, não mata um cara, não dá porrada, não destrói um prédio. Pô, não, realmente, não tinha. Agora, a série é maravilhosa e inesquecível é pela interpretação do Bill Bixby como um cara agoniado, um cara aflito, fugindo, tendo perdido tudo, a família, tudo. É muito bom, né, cara? É por esse lado que eu acho que agora, fala. Ele era solitário porque queria. Porque ele podia procurar o Lorenzo Lamas, o Renegade, e eles podiam ficar pedindo carona juntos, cara. A série tinha, óbvio, né? Todo mundo, eu quando criança, né, ficava esperando o momento do close nos olhos, né? Ah, cara, puta que pariu, isso, cara, é de uma dramaticidade. Diz tudo, aquele olhar, cara, aquele. Diz tudo, cara. Porque era assim, sempre ele tava numa situação em que algo ia fazer ele ficar nervoso, né? E quando começava, eu vi, outro dia passou aí no Corujão, que é o melhor horário de cinema da Globo, passou... Cara, é impressionante, Corujão. Passou o Julgamento do Incrível Hulk. Putz. Um dos filmes feitos pra televisão da série, né? Então, eu fiquei acordado pra ver esse filme só pra ouvir a dublagem, só que sacanagem que eles mudaram. Que aparece o Demolidor no filme. Exato. Só que na dublagem original, a primeira dublagem, ele não se chamava Demolidor. Uhum. Ele era o Audacioso. Exatamente, o Daredevil, o Audacioso. Então, porque esse filme queria criar uma subsérie do Demolidor. Eles até fizeram um piloto depois, mas não deu certo. Tem uma hora, né, esse negócio de se transformar, nesse filme, que ele tá no metrô, e aí tem dois bandidinhos, sabe esses bandidos de anos 80, né, cara? De jaqueta de couro com Michael Jackson, sabe qual é aquela? Gíria pra caralho, colega! Aí, cara, os caras começam a zoar todo mundo no metrô. Levantar a saia da mulher, não sei o quê. Zoar o jornal do cara, que o cara tá lendo, sabe? Ih, cara, quem é que tá sentado lá? O David Banner, de barba, que tava fugindo, cacete. E aí você fica esperando só a hora, né? Porque ele fica olhando só com o rabo de olho, os caras zoando todo mundo, né? Assim, olhando pra trás, sabe, dando aquela olhadinha por cima do ombro, sabe? Uhum. E os caras... Eles repetem muito essa cena. Ele fica... A cada olhada que ele dá, você fica... É agora, compadre. Aí, cara, acabam que dão umas porradas nele, jogam ele atrás do banco, né? E vão zoar a mulher. Aí quando a câmera vai pra trás do banco... Pá! Close nos olhos! Muito bom, cara. Cara, é muito maneiro, cara. É um sentimento de juventude ver essa cena. Eu adorava o repórter, o Jack Magee, que sempre ia atrás dele fanaticamente e nunca conseguia pegar, né, cara? Ai, chegava na cidade, o cara já tava lá com nossa identidade, trabalhando numa feirinha, o que, porra. Aí chegava o Jack Magee, aí tinha a porra do Hulk e o Jack Magee atrás dele. O repórter fanático atrás dele pelos Estados Unidos inteiro, né, sem parar. Cara, gostava dessa porra, já maneiro. Hulk! A série gerou vários filmes pra TV do Hulk, né? É, na verdade foram feitos 3 filmes, uhum. Que foi o retorno do Incrível Hulk, né, o regresso, que era com o Thor. Porra, esse é demais, cara. O Thor, cara, é a parada mais esculhambada que eu já vi na vida. O cara que faz o Thor faz o dia, um dia a casa cai, que eu assisti outro dia. Sério? Ele é o maestro do dia a casa cai. Que pariu! O mundo explodiu. Sensacional, o maestro, cara. O cara que faz o Thor é o maestro. Mas você sabe que eles não tinham recurso, mas tentavam pelo menos disfarçar. Tanto que o alter ego do Thor no filme é chamado de Don Blake também, é, né? Tá lá. Igual nos quadrinhos. Então, eles estavam tentando fazer esses crossovers que hoje tá começando, a, né, nos filmes a fazerem os mini crossovers. Mas se você for ver no nível que era o seriado do Hulk, tá bem feito. Ah, cara, mas é aquela coisa, não dá pra você levar a sério, né, cara? Você tem que levar na brincadeira. É. No filme, né? Exatamente, no nível que era. Aí depois teve o Demolidor, que era o herói cego. Não, mas, não, não, não. Depois teve a morte do Incrível Hulk. Não, a morte foi o último. Não, não foi não. O julgamento é o último. O julgamento é o último. A morte foi o último. A morte foi o último. O julgamento foi antes da morte. Então, olha só. Da morte, presta atenção. Depois da morte, depois que você morre, você não pode ser... Claro. Ah, nos quadrinhos. Presta atenção. Eu tava vendo o julgamento do Incrível Hulk e a primeira cena é ele olhando pro nome dele num cemitério. Sim, isso tem desde a série. Ah, é? É, da série. Então bota uma mega canelada assim, uma atrás da outra. É porque o último realmente foi a morte do Incrível Hulk, que é uma morte meio imbecil, né? Porque ele cai de um avião e morre. Não, não, essa cena não pode ser comentada, ela tem que ser elaborada. Presta atenção. Então eu deixo com você, vai lá. Os bandidos estão tentando fugir num avião. E aí ele virou o Hulk e ele começa a correr na pista atrás do avião. Que é uma corrida sensacional. Porra. Aquela corrida do Hulk também, né, cara? Ah, cara. Cadê a lenda, né? Os bracinhos juntinhos na frente assim, né? Muito bom, né, cara? Aliás, um detalhe, né? Mais maneira de você ver o Hulk se transformar e você ver qual é o cabelo dele nessa cena, que sempre muda, né? Não, o nariz e o cabelo. Eu lembro na época que a gente tava fazendo aquele Casa dos Heróis, isso, que tinha o Hulk, né? É, tinha. E a gente catar imagens do Hulk. A gente resolveu usar o Luferrino, claro. É. E, cara, cada imagem é um nariz e um cabelo. Eles não tinham uma parada padrão, né? Não. O cara amassava maçaroca de massinha, colava na cara dele, sabe? Pegava uma piaçava qualquer e tá tudo certo, sabe? Aquilo era esfregão sem cabo, cara. Que eles botavam na cabeça. Aí, cara, vem ele correndo, sobe no avião, e aí começa aquela briga, o revólver. O que eu não entendo é o seguinte: primeiro, o Hulk devia pegar o avião e arrastar o avião. Isso. Segundo, se ele decidiu subir no avião, ou o avião não decola, ou ele destrói os bandidos, né, cara, lá dentro, né? Mas aí o avião levanta, voa, tem uma briguinha e tal, tararau, e aí ele, vum! Cai do avião, cara. Cai, aí tá. E aí, cara, tem o final mais espetacular de filme. Ele cai, morre, se destransforma, né, de volta pra David Banner. E aí vem a namoradinha dele do filme e fala assim: "Você está livre, David." Aí começa a musiquinha. Puta que pariu, cara. Que final. JP, você, entre todos aqui, é o que deve ser mais respeitado. É. Porque JP cumprimentou Lu Ferrino na mega... E fotografou, que é importante. Exatamente. Está no Jovem Nerd, vocês procurem aí pelo site, tá aí. Em algum lugar. Tá no post aí, cara. Clica aí e veja a foto de JP. Exatamente. Eu fui numa convenção de quadrinhos e ficção científica em Orlando, ano passado. E lá tive a oportunidade de bater o olho no Mr. Lu Ferrino e, claro, tirar uma foto com ele, né, cara? Vou falar uma coisa. Ele tá... Olha, você ter isso aí, cara, é um sonho maravilhoso, você poder apertar a mão do Lu Ferrino, cara. Porra. Pois é, cara. Cara, eu não ia apertar, não. Eu ia falar, punch me in the face. Ia é morrer, né, cara? Pensei a cabeça e os dentes, né, cara? Era capaz de nem entender, cara, porque ele é completamente sequelado, cara. Quê? Ele não é articulado, cara, ele não fala direito, cara. O cara Cara, você tá destruindo, cara. Que isso, cara? Para com isso. Então é ninguém verdade, treinou, cara, ele esse ano, bicho, que na Comic Con de Nova York agora em abril, ele falou super articulado, bicho. Então ele tava numa rebordosa naquele dia lá, cara. Que horas eram da manhã? Articular uma frase, cara. O bacana é que ele apertou a mão forte mesmo, cara. Você vê na foto, eu tô olhando meio assustado assim pra ele, né, cara? É tudo que ele tem na vida. Imagina se você fala, vai, apertou a mão do Luffy Ferrando, ele tava de mão mole, cara. Puta, cara, e a mão mole é a pior coisa do mundo, cara. Eu odeio. Cumprimentar o cara aquela mão de boneco. Tu aperta e faz aquele foda. Exatamente. Eu não respeito o cara que tem mão mole. E detalhe, nesse filme novo, cara, o Lu Ferrino finalmente é muito bem homenageado, porque o Edward Norton, que ajudou a fazer o roteiro, é um fanático pelo seriado, e tem várias coisas do seriado no filme novo, e ele homenageia a maneira que o Lu Ferrino tem que ser homenageado, cara, vocês vão adorar. Eu vi no trailer, em várias imagens do filme, né, que tem a cena dos olhos, cara, eu achei foda. Eu achei isso muito foda, porque, cara, isso é a história do Hulk, cara. Tem que estar, né? É, faz parte, né? Verdade. Tem que ter um pôster assim, cena dos olhos gigantes, sabe? Mas é, e a música também tá no filme. Também tá no filme a música também. O novo arranjo. E detalhe, e a voz do Hulk é do Lu Ferrino. Olha aí, que bonito. Que o Hulk fala algumas palavras, como sempre, o Hulk esmaga aquelas coisas, e é o Lu Ferrino falando. Porra, muito bom. Hulk smash! Dá um grito foda, muito maneiro, cara. Maneiro. Outra coisa que eu vi também, tem uma cena, que ele tá sentado numa máquina gigante, assim, que vai analisar alguma coisa, que whatever, né? E eu lembro que no seriado também, logo na entrada, na abertura, tinha ele sentado numa máquina gigante analisando o whatever, sabe? Eu achei isso maneiro, cara. É a máquina de raios, é a máquina, acho que de raios gama, é a máquina que... É a máquina que tenta pra tirar o raios gama dele. Ah, cara, achei muito legal, assim. Eduardo Norton é nota 10, né, cara? Ah, ele é demais. É, o Eduardo Norton realmente é fã do seriado, e ele botou vários elementos, e tem várias coisas. Por exemplo, não aparece o Jack McGee, mas tem um personagem no filme, um extra, que se chama Jack McGee, por exemplo. Então, vai ter várias coisinhas do seriado espalhadas pelo filme. Você vai ver lá, tipo assim, o cara que é muito fãzoco, vai ver, ih, aquele lustre ali apareceu no episódio 35, se eu ver, tem essas formas. Até objetos de cena foram botados alguns do seriado. Ah, que maneiro. Que mata, né, cara? Esse cara que reconheceu o Luz se mata, né, cara? Vamos para 2003. Tivemos um mega filme do Hulk no cinema. Não, peraí. Primeiro, a cena que marca esse filme pra mim, que tipo, eu penso nesse filme, é a cena que me vem à cabeça e eu choro porque eu vi esse filme. É o Ang Lee fazendo os movimentos do Hulk, quando ele arrebenta a tampa daquele, de onde ele tá, da proteção da base, pula pra fora e dá aquele gritinho, dobrando a perna pra dentro. Balançando os braços. Aquilo ali pra mim acabou o filme. No momento que eu vi aquela cena, isso não é o Hulk. Cara, eu achei esse filme uma merda foda. Não, é maneiro, o Hulk. Não. É ruim pra caralho, cara. Tem dois ou três momentinhos lá legal, interessante, mas a história toda. Poodle gigante from hell, cara? Puta que pariu, né, cara? O drama mental, psicológico, foi até legal. O problema é que foi muito errado. Não foi legal, cara. Eu ia falar justamente o contrário agora. Eu acho que eles fizeram a tentativa de dar uma profundidade ao Hulk que não cabe, cara, num filme de super-herói, cara. Tem que ser mais leve. O filme de super-herói é bom, como foi o do Homem de Ferro, mais leve, cara. Não fazer um drama psicológico em cima do negócio, cara, que, pô, não é pra isso que o pessoal vai ver. Mas é aquele velho problema, né? O problema é que quando você chama um diretor de cinema autoral, que tem uma assinatura, não interessa se ele tá filmando Hulk, O Vento Levou, O Senhor dos Anéis, ele vai botar a mão dele, bicho. Ele não quer saber do projeto original. Por isso você fala assim, o Kubrick é um dos maiores do mundo. Mas imagina o Stanley Kubrick dirigindo Batman, por exemplo. vai ser o Batman que a gente pensa, bicho. Vai ser uma outra coisa. É verdade. Vai ser um cara que se veste de morcego, mas não vai ser o Batman, bicho. Não, claro, não vai ser o Batman. O que eu tô falando é nem querer pegar o personagem, fazer o filme como se fosse o personagem, porque o Kubrick jamais falei o Batman, falei a versão dele do Batman. O cara não, o cara fez o Hulk. Só que fez o Hulk com um drama de uma tentativa de deixar o negócio mais cabeça, mais, né, profundo, que não cabe com o cinema entretenimento. Acho que o problema não seria só esse. Acho que você pode até dar uma certa profundidade. O problema é que ele exagerou em certas coisas, tipo, o pai dele se transformar naquele vilão foi a coisa... Cara, olha só, o problema é simples. Deram pro filme do Hulk um diretor que não conhece, não gosta do Hulk, cara. É isso. O Ang Lee é marcado pelos filmes das relações entre os familiares e personagens. Todo filme dele é isso. Cara, o Ang Lee leu quantas revistas de Hulk na infância dele? Nenhuma, né? Nenhuma. Porra, cara, tem que conhecer o personagem, cara. Os caras botaram o Nick Nolte, cara, num filme de herói. Detalhe, e a melhor coisa do filme pra mim é o Nick Nolte, que eu ria toda vez que eu via ele, cara. Não, mas escolheu uma ação completa, né, cara? Vou te falar uma coisa, cara, o Nick Nolte, ele tá tão sacaneativo, tão engraçado, que quando tem aquela cena final... que ele tá, que o Bruce Banner tá todo amarrado, e aí o pai dele vai falar com ele, aí ele começa a se lamentar, porra, pai, você fez isso, aí ele faz um porra, vai ficar chorando agora, porra, eu acho muito engraçado, cara, vai ficar chorando, vai, porra, aquilo já aconteceu, já foi mesmo, porra, aquilo já mostrou a esculhambação do filme, cara, com cabelo de maluco, uma barba de maluca, muito bom, cara. E aquilo é o Nick Nolte, né, você não tem bagagem nenhuma ali. É ele de cara limpa. Exato. Então, o filme só começa pra mim quando ele foge da base. Se o filme não te convence em 30 minutos, pode ir embora, cara. E essa parada da base é uma hora encarada. Não, então, isso é verdade. O final do filme, na verdade. Né? É a melhor cena do filme. Mas é o que eu tô falando, que é o que eu queria ver. Eu queria ver o Hulk girando. Que eu vi no trailer o Hulk girando o tanque de guerra. Eu falei, caralho. Esse é o Hulk, que foda, sabe? Hulk pulando pra caralho, então... Mas eu não gostei desse Hulk, eu achei ele um boneco de borracha, cara. Eu achei mal feito pra caralho. É, o CG tá muito ruim também, o CG foi péssimo também. Eu nem achei péssimo, não. Eu achei que tava normal pra época. Ele não tinha peso, cara. Ele não tinha peso. Ele parecia uma coisa meio leve, né? Ele não parecia uma coisa assim pesada. Não parecia... E outra coisa, ele aparecia em vários tamanhos diferentes, você reparou, né? Mas aí varia a raiva dele, ele vai ficando maior. É, isso até que é tranquilo, assim, de aceitar. Não, mas vou te falar uma coisa, nos quadros... O quadrismo era assim, não, bicho. Quanto mais raiva ele ficava, mais forte, não maior. Ele não ficava aumentando de tamanho, entendeu? É. Ele ficava com 10 metros, 20, 40, 80 metros, entendeu? Não, mas olha só, assim. Se você ver, cada desenhista também, nas suas fases, teve o Hulk de 4 metros, claro, Hulk claro, de 3, claro. Hulk de 2 metros. Mas no mesmo filme é foda, né, cara? Tá certo, né? Isso foi uma coisa que foi bastante também discutido, o tamanho dele no filme, que ficou absurdamente desproporcional ao humano. Ele ficou... No filme ele tinha o quê? 6 metros de altura? 5 metros de altura? O que você tá falando, cara? A gente já falou disso. Que pariu, tá repetindo de novo o assunto? Já falou? Acabou de falar disso, caralho, cara. Caralho, seu maluco. Desligou mesmo, né, cara? É muita droga. Vou falar um negócio que eu soube hoje, não é exatamente sobre o filme, mas tem a ver com o filme. Eu achei muito engraçado. Foi que, na época do lançamento, como publicidade, como marketing do filme, eles botaram uma maxitela do Hulk, da cara do Hulk, cobrindo a fachada do prédio da minha noiva aqui no Leblon. Ah, era o prédio dela é esse? Eu passava por ele todo ela dia. Ela me contou isso hoje, que morou no prédio do Hulk. O mais engraçado foi o seguinte, ninguém do prédio sabia que isso ia acontecer, cara. O síndico fechou contrato com alguém do lado da empresa de... Da estúdio, e se mandou pra Europa sem avisar pra ninguém, cara. Então, um belo dia, né, que acordou, abriu a janela e não tinha janela, né, cara? Tinha o nariz do Hulk, né? Desceu todo mundo perto, que porra é essa? Que porra é essa, né, cara? E chamaram os bombeiros, né, cara? Pô, porra é essa? Tirar essa porra aqui. Que isso? Os bombeiros vieram e com uma gilete cortaram o Hulk de cima a baixo. Que isso, cara? Então todo mundo, né, achou, porra, esculhambaram o Hulk e vão ficar aí 10 anos sem Hulk, né? E não, olha só, 5 anos depois temos mais um filme do Hulk estreando no cinema. Qual foi a aposta, Mário, que fizeram aí pra esse filme? A Marvel, ela já tava disposta, depois do Homem-Aranha, depois do mega sucesso do Homem-Aranha, inclusive do X-Men, a Marvel tava disposta de controlar os seus filmes. Porque ela falou assim, olha, a gente tava sempre vendendo os direitos e às vezes dava certo e às vezes dava errado. Então, vamos controlar e a gente vai controlar isso. Aí o primeiro filme que eles controlaram foi o Homem de Ferro. E provou ser um sucesso sensacional. É um dos maiores sucessos do verão. Por que isso? Porque a Paramount, no caso, a Universal, agora estão distribuindo o filme. Não são mais o dono do filme. O dono do filme agora é a Marvel Enterprises de cinema. Uhum. Então o que acontece? Aí eles recompraram os direitos do Hulk e resolveram refazer o filme, porque tem todo um carinho pelo personagem, que é um dos personagens clássicos. Eles achavam que o personagem teria uma melhor sorte se fosse feito pela Marvel. Uhum. É isso. Eu acho que isso é o mínimo, sabe? Porque os caras trabalham isso, né, cara? Eles sabem como é o personagem. Acho que é muito mais simples sair um filme. Exato. Você vê, o Homem de Ferro ficou fodástico, acho que por conta disso, né, cara? Talvez um estúdio quisesse dar uma outra cara, ou quisesse mais cenas de ação do Homem de Ferro, sabe? E aí acabar esmedalhando o filme. Essa que é a verdade. Os caras vendem o direito e eles não podem falar mais nada, né? É. Faz o que ele quiser. E no caso do Hulk novo, cara, gerou problema, porque o Edward Norton entrou assim aos 45 minutos do segundo tempo. O Edward Norton, ele é um ótimo ator, já não tem mais o que se dizer dele, mas o Edward Norton tem um problema. Todo filme que ele entra, sem exceção, ele tem copinado faxineiro ao diretor, bicho. Uhum. Ele é um cara chato. Tipo assim, ele opina em tudo. A mulher entra, eu acho que o vestido dela não tá legal. É assim, cara, ele opina em tudo. E aí o Edward Norton foi incumbido em mexer no roteiro que foi escrito pelo Zack Penn. E aí ele mexeu pra cá, mexeu pra lá, mexeu até muito bem, porque o Edward Norton é fã do seriado de televisão. Eu acho isso essencial pra parar dar certo, sabe? Agora, tem uma coisa. Tem que gostar, cara, do Edward. Teve um probleminha. A Marvel e o Edward Norton brigaram na hora de editar o filme. Ah, é? É, brigaram, saíram no pau. E o Edward Norton não está divulgando o filme, não participou de entrevista, de junket, de nada disso. É. Ele não participou. Alguma cena que eu acho que ele queria incluir, a Marvel não queria. Então é isso. Não, eu já sei o que, que é. O filme era para ter 135 a 140 minutos. Tamanho do filme. E aí a Marvel falou que não, que o filme ia ser menor, ia ser menos de 2 horas ou quase 2 horas. E as cenas que eles eliminaram foram as cenas mais de dramaturgia, que o Edward Norton queria fazer um filme um pouco mais cabeça. Oh, e aí a Marvel bateu o pé, não. Cabeça tivemos demais com o Ang Lee. Agora vai ser mais ação. Vocês espectadores não sabem, mas eu vou ter que revelar que o Mário acabou de receber essa notícia no celular dele, pra quem tava ouvindo, o contato dele de Hollywood acabou de passar essa informação pra ele. Não, e o mais engraçado disso tudo, que aí a imprensa americana soube dessa briga mais ou menos em março, abril, e aí começou a divulgar, né? Será que o filme vai dar certo? E aí os estúdios ficaram desesperados, porque a fofoca da briga dos dois estava maior do que o próprio filme. Uhum. E aí a Marvel obrigou o Edward Norton, por que obrigou? Porque o Edward Norton mandou um e-mail pra imprensa. Detalhe, o e-mail foi primeiro lido pela Universal, pela Marvel, antes de ser divulgado, dizendo que essa versão final é a versão que ele concorda mesmo. Olha, mas se ele concorda tanto, por que, que ele não apareceu pra divulgar o filme? E nem foi na pré-estreia, foi lá nenhum. É porque ele já conseguiu se livrar disso, então ótimo, menos trabalho. Manda um e-mail e tá pronto. Eu vi o filme e adorei, cara. Olha só, adorei, Mário, sem spoiler, hoje a gente não vai entrar na zona de spoiler porque só o Mário viu o filme e é que chato, só ele vai ficar falando sozinho aqui. A gente comenta o filme depois. Agora, sem spoilers, Mário, o cara vai ver esse filme, ele vai ver uma continuação do filme anterior? Não, tipo assim, eles respeitaram o filme anterior, mas fazem questão de tudo que é antigo passar flashback do Edward Norton, entendeu? Ah. Logo nos créditos, nos primeiros 5 minutos de crédito, já conta a história toda do Hulk nos créditos, mas usando o Edward Norton. Isso é uma coisa importante, porque 90% das pessoas que eu falei desse filme, que não são fãs, não acompanham o que tá acontecendo, falaram, ah, porra, vou ver esse filme, o outro já foi uma merda, esse é uma continuação. Uh-huh. Ah, não, não é uma continuação. Ah, não, mas ele não terminou o outro filme na floresta? Esse ele não começa no meio do Brasil? Isso eles fizeram. Eles preferiram que ele começasse realmente no lugar ermo, isolado, pra poder pelo menos fazer alguma ligação com o filme passado. Mas os maiores medos da Marvel é isso, que as pessoas não vão ao cinema pensando que é a continuação do outro filme. Mas eles não ignoram, assim, porque, por exemplo, a Betty Ross, o General Ross, estão lá, continuam perseguindo ele, ela querendo saber. Alguém isso. Menciona algo que aconteceu no primeiro filme ou não? Não mencionam, não. Ah, então... E a Betty Ross deu um upgrade do caralho. É verdade. Não, eu acho que a melhor coisa, eu acho que a única coisa que os dois filmes do Ang Lee e esse novo tem é a beleza de Jennifer Connelly e da Liv Tyler, que as duas são maravilhosas, né, cara? E a cena que tem no trailer, né? Todo mundo já viu. Maravilhosa em respeito ao universo milênio lá, né? Muito legal. O Sr. K. me contou essa cena já umas 100 vezes. Ele não aguento mais ouvir isso. Ele leu nos quadrinhos. É. Ele leu nos quadrinhos, ele ficou louco com essa porra. E ele conta pra todo mundo, ele esquece que conta. Então ele conta diversas vezes. Mas conta pra galera qual é a cena, porque o pessoal não tá sabendo qual então, é a cena. É a cena que atiram ele do helicóptero para chamar o Hulk, né, cara? Que isso tava acontecendo no Millennium, acho que era uma invasão alienígena, alguma coisa assim, né? Isso. O Dr. Banner tava lá no helicóptero e... O estavam enfiando a porrada no Banner. Tá, pra tentar fazer ele virar a Hulk. Exato. Ele não acordava, não virava Hulk de jeito nenhum, aí o cara joga esse filho da puta daí. Arquivo inédito Nerdcast. Cabo 46, pode executar o plano A. Corta para um helicóptero, alguns super soldados dentro do helicóptero, mais pessoas normais, não sei o quê, e o Dr. Bruce Banner de camisa de força dentro do helicóptero. Invasão acontecendo lá embaixo. O cara recebe a ordem e fala, pois não, então eu vou executar aqui. E pô, tá cara do Bruce Banner. Que isso? Você tá me batendo por quê? Não sei o quê. Tô, me desculpe, não é nada pessoal, mas a ordem é que nós precisamos do seu outro eu. Assim, você tá maluco? Quando me transformo no Hulk tem 3 meses, eu tô dopado até as tampas. Não tô nem aí. Pô, na cara dele. Aí o Nick Fury lá de baixo, aí, vai demorar muito? Senhor, não está funcionando. Então, plano B. Tem certeza, senhor? Eu autorizo. Tá bom, corta pro quadrinho lá em cima. Doutor, desculpe, não é nada pessoal. Pum, joga o cara do helicóptero. Que pariu. Aí o bicho vem gritando. Aí corta pro Nick Fury olhando. Um hangar grande, né? De repente alguma coisa cai no hangar, mega cagada, explode, sobe tudo. É o Nick Fury. É, um belo impacto pra um biólogo de 46 quilos, não? Recuar. Isso vem a provar que o filme do Bill Biggs estava errado, né, cara? O cara é atirado do avião e morre, e o outro cara é atirado do helicóptero e sobrevive, é pois foda, é. E né, cara? Reverso, isso, né? Isso tá me lembrando uma história de um tio meu, cara. Olha isso! Que não conseguia aprender a andar de bicicleta, cara, de jeito nenhum, porque, sei lá, dava uma pane na cabeça dele e tirava os pés do pedal. E o pai dele pegou o rapaz, meteu na bicicleta, amarrou o pé no pedal e largou de uma ladeira, cara. Ou seja, o cara tinha que andar ou corria, né, cara? Foi igualzinho aí. Meu Deus, cara. Ele saiu andando de bicicleta. Pra poder fechar isso, eu acho que o mais interessante que vocês vão assistir o filme, povo, não podem deixar de esquecer, é o seguinte. No filme, tem várias coisas escondidas, não só do seriado, mas dos quadrinhos também, de outras coisas, como eu tava falando aí, do Milênio. Também tem o Jim Wilson, que é o sobrinho do Falcão, e que é uma história importante do Hulk, que o cara tá com AIDS e ele acaba sendo salvo pelo próprio Hulk. Isso, nada disso acontece no filme, obviamente. Mas aparece um cara como o Jim Wilson, como aparece um cara como o Maggie, que era o repórter que perseguia. Então você tem que ficar procurando essas coisas no filme, que você vai encontrar várias coisas dos quadrinhos e dos seriados de televisão. Uau, legal, Você não pode esquecer que o Hulk, fora essas coisas todas que a gente falou, dos quadrinhos, dos filmes, também teve o Hulk dos desenhos animados da televisão, né, bicho? E aí teve aquele desenho desanimado dos anos 60 do Stan Lee, e depois teve outros que apareceram também, vocês se lembram, lembra? Lembro, lembro, lembro. Esse dos anos 60 era o melhor. Pra você ver o nível depois. É, tipo... era melhor porque as histórias do desenho desanimado eram do Kirby e do Stan Lee, né, cara? Então tinha exato. Que ser bom mesmo, né? Os atuais, não dá nem vontade de você ver. A animação já... E olha, lançado alguns anos atrás, 2005, eu acho, pro PlayStation 2. Quer dizer, na época do filme, 2003, lançaram um jogo do Hulk, óbvio, sempre lançam junto, né, com filmes, jogos isso. E tal, pra acompanhar o hype. Foi uma porcaria, como todo jogo de filme, né? Tinha fases que você jogava com o Dr. Banner, cara. O que você vai fazer com o Dr. Banner? Só botar o tubo de ensaio no outro aqui, ó, o negócio, lá. E aí, logo depois, lançaram o mega jogo do Hulk, ou, acho que era Ultimate Destruction, cara, que aí é o jogo bem feito, né? Feito com carinho, né, cara? E era um jogo de liberdade, que o GTA estreou esse estilo de jogo livre, que você anda pela cidade livre, né? E aí o jogo do Hulk era assim, anda livre pela cidade pulando, maluco. Pá! E você segura o botão pra pular mais alto, e aí quicava nas paredes do prédio, pegava ônibus, transformava em dois. Aliás, eu vi uma cena no trailer desse novo filme do Hulk, que ele pega o negócio, arrebenta em dois e faz luvas de alumínio. dos destroços que estão na mão dele, que tinha no jogo. E agora lançou um novo jogo do Hulk para os videogames de nova geração, que segue essa mesma linha do jogo de 2005. Então, quem que tiver atrás de jogos bons do Hulk, esse aí promete, é muito maneiro. Hulk! Tem uma coisa que a gente não falou, atualmente o Hulk nos quadrinhos, que tá sendo uma série bem muito falada dele. O Planeta Hulk. Planeta Hulk e o Guerra Mundial Hulk. Isso. Planeta Hulk é a versão verde do Planeta Xuxa, né? É, o Planeta Hulk é aquele que ele vira um grande imperador de um planeta, né? Tem aquela seita Illuminati, que a gente até falou no Nerdcast do Homem de Ferro, que eles mandam o Hulk pro espaço, que ele tava se tornando um risco muito grande, eles mandam pro espaço e ele acaba caindo num planeta, e nesse planeta ele é capturado, se torna gladiador, acaba escapando, se transforma num líder rebelde, até que toma o poder, e aí a nave que levou ele explode, mata boa parte da população, danifica placas tectônicas do planeta, o planeta inteiro explode e ele consegue escapar numa outra nave, ele e pouca parte dos sobreviventes do povo e volta pra Terra. E agora é que vai começar, acho que aqui no Brasil tá saindo agora, essa Guerra do Mundo Hulk. Guerra Mundial Hulk. É ele se vingando das pessoas que mandaram ele pro espaço. Ah, olha aí. E tem aquela série que também é um especial de que o mundo acabou, só sobrou o Hulk. Como é que é o nome? Tem aquela Futuro Imperfeito. Isso. Que ele tenta se matar, não consegue, o Hulk não deixa, ele se joga, ele se transforma. Aí que vem a parada do Hulk ser imortal, porque ele não consegue se matar, nem se matar ele consegue. Aí já não deixa, né, cara? Aí já não deixa. E o pior é que durante a década de 90 transformaram a mulher Hulk num símbolo sexual até, né, cara? É, lógico, foi gostosona, foi gostosona, mas esqueceram de perceber que ela era verde, né, cara? Ué, mas pra muita gente isso é um fetiche. Olha o Jovem Nerd aí, olha o Jovem Nerd, como é que é o teu fetiche? Não, pra muita gente, eu perguntei pro...